Bom, gente, eu quero chamar para vocês, então, agora, uma pessoa que é muito pequenininha. Vocês vão ver quando ele chegar aqui. Mas eu tenho certeza que ele é muito especial para Deus, uma pessoa muito especial para Deus. E a gente vai cantar essa música agora para vocês, que se chama Deus é Maior, que tenho certeza que vai tocar a fundo no coração de vocês. Então, quero chamar aqui para vocês, Xande! Nosso Deus, glórias a Deus. Aleluia. Deus te abençoe sempre. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo de nós. Amém. Aqui.